Seção 63 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Felipe Vale. Antologia Brasileira. Coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. A Amazônia. Francisco Caldeira Castelo Branco. Por Dr. João Severiano da Fonseca. Dr. João Severiano da Fonseca, Alagoas, 1836 a 1897. O general Dr. João Severiano da Fonseca, que pertenceu a essa família de bravos de que fazia parte na Guerra do Paraguai, Deodoro Hermes da Fonseca, Eduardo da Fonseca, é autor de uma interessante obra, Viagem ao Redor do Brasil, apreciada e recebida com aplausos e elogios por toda a imprensa, recomendada por Carlos de Laete e outros escritores. Senhor de grande ilustração, o Dr. João Severiano prestou à pátria grandes serviços, quer no Exército, de que era um dos luminares, quer no Parlamento Republicano, de que fez parte como representante da capital da República na Constituinte e na primeira legislatura ordinária do Senado Federal. A Amazônia, Francisco Caldeira Castelo Branco. Até 1615 era a região amazônica desconhecida completamente para Portugal, que contentava-se com saber que aí existia o rio Amazonas, que esse território era seu. Somente em 1615, quando Alexandre de Moura expulsou os franceses do Maranhão, mandou o capitão Francisco Caldeira Castelo Branco subir a boca do Amazonas e fundar um estabelecimento que assegurasse o direito de posse do território. Castelo Branco, nomeado Capitão Mor, partiu em meado de novembro daquele ano com 3 caravelas e uns 200 homens de força. Em fins do mês entrava pelo rio Pará, formado pela reunião das águas do Muju e Guajará nas do Tocantins, o qual então era suposto ser o próprio Amazonas, e em 2 de dezembro fundeava em uma vasta baía, abrigada por extensa linha de ilhas, e a umas 75 milhas do mar. Perto lhe ficava uma aldeia de Tupinambás, que o viram chegar sem descontentamento e permitiram-lhe desembarcar, e fortificar-se enquanto oficiais e soldados, ajudados daqueles índios, erguiam as suas palhoças, dando começo assim ao forte do castelo, ainda hoje existente, e à cidade de Belém. Dias depois, despachou por terra comunicações a seu colega, Jerônimo de Albuquerque, do estabelecimento e pedido de socorros. Este auxílio veio-lhe por mar, chegando muito a propósito, quando já os índios manifestavam indícios de hostilidade e na foz do rio surgiu um navio holandês, a comerciar com selvagens. O capitão Mor mandou 2 oficiais e tropa atacar esse navio, o qual, depois de sanguinolento combate, foi envolvido pelas chamas do fogo, que lhes atiravam os portugueses e afundou-se, com toda a guarnição. Castelo Branco distinguiu-se como administrador prudente e hábil nos 2 anos que governou. Deu rápido desenvolvimento à colônia, conteve na obediência e respeito os índios vizinhos, tratando-os com benevolência, domou e subjugou pelas armas os das tabas de Caiu e Mortigura, que se insurgiam e ousavam atacar a nascente colônia, e ao mesmo tempo procedia com energia contra os colonos, que maltratavam os naturais do país. Foi, porém, deposto e preso pelos seus comandados e remetido a ferros para Lisboa, por uma grave injustiça e abuso de autoridade que cometeu. Seu sobrinho assassinou um dos seus companheiros. Os outros oficiais exigiram que o assassino fosse preso e castigado, e o capitão Mor, que a princípio fizera-se alheio ao fato, recusou-se às exigências, ameaçando ainda castigar aqueles que mais livremente exigiam justiça. Houve uma conspiração dirigida pelo capitão Jerônimo Fragoso de Albuquerque, e quando menos esperava, era Castelo Branco preso e deposto, tomando Jerônimo o governo. O que disso resultou foi em puro prejuízo do estabelecimento. Os índios, que temiam e respeitavam o capitão Mor, ergueram-se em massa e vieram atacar a colônia, que não se salvou dessa inesperada agressão, senão pelo admirável comportamento com que todos, militares e colonos, souberam resistir, obrigando os atacantes à retirada. Essa agressão trouxe represálias pelo medo de repetições, e foi fatal aos índios. A datar dela, começou essa guerra de extermínio, movida pela luta de predomínio entre a raça bárbara, que era a senhora do país e defendia os seus direitos, e a raça civilizada que o deparara por um acaso, nele se estabelecera e o chamara seu, escudando-se, falsamente, nos benefícios da civilização e da religião. Essa luta renhida, que se estendeu do Pará ao Maranhão, veio a terminar-se com a longa e terrível carnificina que nessas hordas selvagens fizeram os homens cultos e apóstolo da civilização e filantropismo, Bento Maciel Parente, o homem que mais sangue humano fez derramar no solo brasileiro, seu filho e sobrinhos, Vital e Pedro Maciel Parente, João Velho do Vale e Jerônimo Fragoso, os Pizarros e Almagros do Brasil. Esses miseráveis não destoaram da regra geral. Valentes com os fracos, que ainda viam nas armas de fogo raios do céu, que não podiam combater, eram covardes com os fortes. Bento Maciel e Pedro Maciel entregavam mais tarde aos holandeses aquele, o Maranhão, e este, o Pará. Viagem ao redor do Brasil, 1881. Fim da sessão 63. Gravado por Felipe Valle.